Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação: Edelson Moura, Márcia Ferreira. Direção comercial: Zélia Maria. Coordenação de produção: Marina Moura. Sonoplastia: Márcio Silva. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gassi. Direção geral: Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Quarta-feira, 3 de setembro de 2014. Destaques de hoje. Aécio e Dilma trocam farpas sobre segurança pública e mobilidade. CCJ aprova projeto que proíbe revista de mulheres em locais de trabalho. Assassino do cartunista Glauco é preso por latrocínio em Goiás. Após ter o registro de candidatura negado, Maluf diz que ainda é candidato. Por falta de quórum, CPI da Petrobras no Senado é cancelada mais uma vez. FBI e Apple investigam divulgação de fotos de celebridades nuas. 1 milhão de pessoas estão debilitadas por falta de comida na Somália. Passageira americana fica furiosa em avião e obriga a aeronave a desviar a rota. Vamos agora com a previsão do tempo pela Climatempo. Região Sudeste. Áreas de instabilidade de uma frente fria se espalham sobre o Sudeste. Não chove apenas para o norte de Minas Gerais e Espírito Santo. Sol com muitas nuvens e chuva a qualquer hora no Rio de Janeiro, no sul e oeste de São Paulo e na zona da Mata de Minas Gerais. Sol e chuva a partir da tarde nas demais áreas da região. Região Norte, sol e tempo firme no Tocantins, no norte do Amazonas e em Roraima. O sol aparece entre muitas nuvens e chove a qualquer hora do dia. Nas demais áreas, sol, aumento de nuvens e chuva a partir da tarde. Região Nordeste, uma grande massa de ar seco ganha força sobre o norte e o nordeste do Brasil. Apenas no leste do Rio Grande do Norte há previsão de chuva, mas que ocorre de forma rápida e isolada. O sol brilha forte e o tempo fica firme nas demais áreas da região. Região Sul, novas áreas de instabilidade avançam para a região. Pancadas de chuva a qualquer hora do dia, com risco de chuva forte no Paraná, em Santa Catarina e no norte e oeste do Rio Grande do Sul. Sol com muitas nuvens nas demais áreas do Rio Grande do Sul, com chuva à noite em Porto Alegre. Região Centro-Oeste. Tempo firme no Distrito Federal e no norte de Goiás. O sol ainda aparece entre muitas nuvens e chove a qualquer hora no centro-sul de Mato Grosso do Sul. Sol, calor e pancadas de chuva a partir da tarde nas demais áreas. Vamos ao nosso primeiro intervalo e já voltamos com o Jornal Brasil Notícias. Venha ser um representante saúde com beleza na sua cidade. Faça parte de uma equipe de sucesso. Centenas de pessoas em várias cidades do país estão vendendo os nossos produtos exclusivos e ganhando mais do que esperavam. Saúde com Beleza convida você para fazer parte deste time de sucesso. Ligue no horário comercial para a nossa central em Brasília e saiba de todos os detalhes para se tornar um promotor ou promotora de vendas. Anote o nosso telefone: 61-3532-6993. Saúde com Beleza, distribuindo produtos para a sua saúde e beleza em todo o território nacional. Ligue no horário comercial: 61-3532-6993. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza. Porque no canal também dedicamos tempo à religião, trazemos-lhe com o padre Reginaldo Manzotti o programa Hora da Misericórdia. Durante 30 minutos diários, ouça orações, palavras de fé e conforto. Hora da Misericórdia, de segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, aqui no Canal 1. Everything but the kitchen thing. Ou de tudo um pouco. É o programa que o Canal 1 lhe apresenta aos sábados pelas 10 da noite. Everything but the kitchen thing. Com Sean Klein no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Assassino confesso do cartunista Glauco Vilas Boas e do filho dele, Raoni Vilas Boas, mortos em 2010, Carlos Eduardo Sandfield Nunes, foi preso nesta segunda-feira em Goiânia, suspeito de ter cometido outro latrocínio. Ele teria roubado um carro e depois matado o motorista. Por sofrer de esquizofrenia, Cadu, como é conhecido, foi considerado inimputável no caso do homicídio de Glauco e Raoni. A justiça determinou que ele ficasse internado em clínica psiquiátrica até se restabelecer. Em agosto de 2013, ele foi liberado pela justiça para seguir o tratamento ambulatorial em liberdade. Pesa contra ele ainda uma tentativa de latrocínio, também em Goiânia. Em sessão solene na Câmara dos Deputados, o presidente Henrique Eduardo Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte, entregou placas de homenagem aos familiares de Eduardo Campos, ex-governador de Pernambuco do PSB, e o seu assessor Pedro Valadares. Os dois exerceram os cargos de deputados federais por Pernambuco e Sergipe, respectivamente, e morreram em um acidente de avião em 13 de agosto. Renata estava acompanhada dos 5 filhos e da mãe de Campos, Ana Arraes, ministra do Tribunal de Contas da União. Henrique Eduardo Alves manifestou condolências em nome da casa aos familiares e correligionários dos dois políticos. Em depoimento no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, o deputado Luiz Argolo, do SDD da Bahia, negou que tenha qualquer sociedade com o doleiro Alberto Youssef ou que tenha feito algum negócio com ele, além da venda de um terreno em Camaçari. O deputado também rejeitou a tese de que mantinha uma relação próxima com o doleiro, preso na Operação Lava Jato da Polícia Federal. Segundo Argolo, logo após as eleições de 2012, ele procurou Youssef para vender um terreno do irmão, que estava se separando. Ele disse que procurou o doleiro por saber dos interesses dele em investir na região Nordeste. Na versão de Argolo, todas as mensagens que tratavam de recebimento de verba estavam relacionadas ao pagamento do terreno. Ele disse que teve muitos problemas para receber e que até hoje o doleiro não terminou de pagar o imóvel, avaliado em R$375 mil. De todo o montante, o parlamentar diz ter recebido algo em torno de R$180 mil. Argolo também negou qualquer relação com as empresas citadas nos autos da Polícia Federal. O depoimento do deputado choca com as declarações da contadora Meire Bonfim da Silva Poza, que trabalhou para Youssef. Em 13 de julho, a contadora disse que o doleiro repassava verba para diversos políticos, mas citou apenas que um deles era Argolo. O deputado da Bahia negou as acusações da contadora e a atacou. Argolo contou que esteve com Meire uma única vez e que após a prisão de Youssef, ela o procurou, mas ele não atendeu as ligações dela. Pela terceira vez, parlamentares cancelaram a reunião da CPI da Petrobras do Senado, prevista para amanhã desta terça-feira por falta de quórum. Os três requerimentos que pediam informações sobre a compra da refinaria de Pasadena, no Texas, e as solicitações ao Tribunal de Contas da União e à Controladoria Geral da União deixaram de ser analisadas. Desde 16 de julho, os parlamentares não conseguem se reunir para discutir nenhum pedido nem ouvir depoimentos. O último ouvido foi o gerente-geral de implementação de empreendimentos da estatal, Glauco Legatti. Ele negou o superfaturamento na obra da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, bem como a existência de erros no projeto. Vamos agora ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes e leitores, algumas peculiaridades diferenciam o trabalho jornalístico em suas diversas categorias e funções. O jornalismo do dia a dia é massacrante. Fechar jornais, tanto escritos quanto falados, é uma loucura. Se ao vivo, então, aterrorizante. Já o trabalho dos cronistas, dos comentaristas, portanto, analistas e estudiosos dos fatos e das notícias, não sofre tanto quanto a exiguidade do tempo de preparação. Mesmo assim, tem sufoco. Faço toda esta introdução para o fato de que, pela quantidade de notícias, a necessidade do imediatismo, coisas importantes podem se perder. Por exemplo, não se fala mais no acidente que matou Eduardo Campos. Houve uma passividade na aceitação do fato como narrado e explicado, que surpreende. Graças à colaboração sempre preciosa, faço algumas colocações. A caixa preta da cabine vinha funcionando bem. O avião dormiu no aeroporto do Rio sem qualquer vigilância. Na hora do acidente, a caixa não funcionou mais. E ponto. Como não funcionou? Marina Silva decidiu não voar junto com Eduardo pouco tempo antes do início da viagem. Se estivessem juntos, morreriam os dois, os únicos capazes de levar a eleição para o segundo turno. Para azar de alguém, Marina se salvou e pode levar a eleição. Ela e Aécio que se cuide. Neste acidente com o Cessna, o que chama a atenção é a evidente desintegração de toda a fuselagem e o despedaçamento completo de todos os corpos. A única forma de justificar um cenário como esse é um impacto frontal da aeronave com uma parede em pleno voo, o que não aconteceu, ou uma explosão durante o impacto com o chão. Há fortes indícios de duas explosões. Uma na cabine ou nas turbinas, o que fez o avião despencar. A outra, onde estavam os passageiros, motivo de os corpos terem sido totalmente esmigalhados. É tão evidente que não se achou sequer um pedaço de crânio para se comparar fichas odontológicas a qualquer arcada dentária. Somente com o exame de DNA foi possível identificar o que sobrou de cada corpo. Antes do acidente, os pilotos, experientes e treinados, estavam tranquilos. A voz deles denotava isso. A aeronave não estava em velocidade extremada, capaz de desintegrar fuselagem e corpos. Algo aconteceu dentro do avião, de dentro para fora. Se não a porta, não seria encontrada longe do centro de gravidade do acidente. Meus caros ouvintes e leitores, peço que não subestime minhas fontes. E se alguém questionar por que ainda lembro disso agora, é porque certas coisas me inquietam. Uma delas é a passividade com que se aceitam certas coisas neste país. Desde a quase ameaça de que ninguém sabe do que alguns são capazes de fazer para ganhar uma eleição, e outros que aceitam pacificamente porque beneficiários da ação do imponderável, inclusive. De Brasília, José Voitschumas.

o agente da atriz ameaçou iniciar ações legais. Esta é uma flagrante violação de privacidade. Contactamos as autoridades e perseguirão qualquer um que publique as fotos roubadas de Jennifer Lawrence, disse o representante do site TMZ. Outro voo, o terceiro em 9 dias, foi desviado na noite desta segunda-feira nos Estados Unidos após uma briga com uma passageira que se queixou de ter sido atingida quando a pessoa que viajava à sua frente reclinou seu assento, indicou nesta terça-feira a companhia aérea Delta. O incidente ocorreu em um voo que ia do aeroporto de LaGuardia, em Nova York, a West Palm Beach, Flórida, Sudeste, e que precisou aterrissar antes em Jacksonville, também na Flórida, informou a empresa em um comunicado. O voo Delta 2370 de Nova York a LaGuardia, a West Palm Beach, foi desviado ao Aeroporto Internacional de Jacksonville devido à alteração de um passageiro, segundo o texto. Amy Fine, uma americana de 32 anos, denunciou que estava com a cabeça apoiada na mesa da parte traseira do assento à sua frente, quando a pessoa que viajava ali reclinou a poltrona atingindo-a. Fine começou a discutir com a passageira em questão e um comissário de bordo se aproximou para tentar acalmá-la. Mas isso a fez ficar mais nervosa, até que exigiu que o avião pousasse imediatamente. A tripulação, que negou esta exigência em um primeiro momento, precisou ceder, já que a mulher começou a agitar as mãos e a se mostrar agressiva. Uma vez em terra, Fine negou ter ficado alterada durante o voo, mas disse que estava muito sensível devido à morte recente de seus 2 cachorros. Foi escoltada para fora do avião e levada à zona de aluguéis de veículos, onde foi liberada sem incidentes após a denúncia policial correspondente. O incidente é o terceiro deste tipo em aviões nos Estados Unidos desde 24 de agosto, quando 2 pessoas brigaram a bordo, depois que uma delas impediu a outra de reclinar seu assento utilizando um pequeno aparelho especial. Quatro soldados da missão de Nações Unidas perderam a vida nesta terça-feira na explosão de um artefato que atingiu seu veículo no norte de Mali, segundo o exército milanês. 4 soldados morreram no incidente e 2 ficaram feridos, declarou o estado-maior do exército malinês em Gao, principal cidade do norte do país. Uma fonte da missão das Nações Unidas confirmou o incidente ocorrido no nordeste da região desértica de Kidal, mas disse que é muito cedo para saber exatamente o ocorrido. Mais de 1 milhão de pessoas vivem em condições próximas da inanição, debilidade extrema por falta prolongada de alimentação na Somália, informou nesta terça-feira um relatório conjunto das Nações Unidas e da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. São 1.025.000 de pessoas na Somália em situação de crise ou urgência alimentar. A última fase antes da inanição, uma cifra que aumentou 20% em 6 meses, segundo o relatório. A melhoria e os progressos conseguidos desde o final de 2012 estão se perdendo. As chuvas fracas, o conflito com os islamitas, Shebab, as perturbações do comércio e a redução da ajuda humanitária estão piorando a situação, indica o informe. Segundo o estudo da ONU, 218 mil crianças sofrem com graves problemas de má nutrição. A justiça chilena condenou a penas de prisão 11 ex-oficiais da ditadura de Augusto Pinochet, que governou o país de 1973 a 1990, em dois casos de violações dos direitos humanos por sequestro e tortura de 14 pessoas, entre elas dois deputados. No primeiro caso, a justiça chilena confirmou a sentença de 3 anos de prisão para o ex-general Roberto Schmeide, ex-diretor da Central Nacional de Informações, a polícia secreta de Pinochet desde 1977, e para outros 3 ex-agentes por torturas contra o atual deputado Sérgio Aguiló, informou em comunicado o Poder Judiciário chileno. Aguiló, atualmente deputado da esquerda Cidadã, foi detido e torturado em um quartel da CNI em dezembro de 1981. Por esse caso, também foram confirmadas as penas de 61 dias de prisão para outros 2 ex-agentes da CNI. Planos da OTAN e dos Estados Unidos de aumentar sua presença militar no leste da Europa têm como objetivo agravar as tensões e Moscou adaptará sua estratégia de defesa em consequência, afirmou Mikhail Popov, secretário adjunto do Conselho de Segurança Nacional da Rússia. O plano que a Aliança Atlântica adotará esta semana, em uma reunião de cúpula, demonstra que os líderes dos Estados Unidos e da OTAN querem continuar com sua política de agravar as tensões com a Rússia, disse Popov à agência RIA Novosti. Quando a doutrina de defesa da Rússia for atualizada este ano, entre as ameaças militares estrangeiras, será incluído o plano da OTAN de ampliar a presença em nossa fronteira, afirmou Popov. Na reunião de quinta-feira e sexta-feira da OTAN em Gales, os líderes da aliança pretendem adotar um plano de ação para dar segurança aos aliados do leste, que consideram mais do que nunca a Rússia uma ameaça pelo conflito na Ucrânia. Jornal Brasil Notícias. Faremos agora mais um rápido intervalo e estaremos de volta dentro de instantes. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Lux presents Hollywood. Como tudo na vida, a rádio também é feita de presente e passado. No Canal 1 trazemos-lhe Old Time Radio, um espaço destinado a recordar programas desde a década de 30 até a década de 1980. Old Time Radio, de segunda a domingo, entre as 6 e as 8 da manhã, no Canal 1. Esmeralda vervolgt nu weer het programma met de Mars, de student gaat voorbij. Às terças-feiras, pelas 21 horas, a Antena Web leva até si uma forma diferente de ouvir rádio. Nos primeiros anos em que se fizeram gravações, as músicas eram antecedidas de interlocutores que as anunciavam. Serão eles a voz deste programa. Ouça verdadeiras relíquias, compreendidas entre as décadas 1880 e 1910. Hasta el amor, señora. cantata per il signore Antonio Vargas. Ha tanto amor nella favorita, cantata dal signor Ancona. Nearer, my God, to thee, played by the Edison Concert Band. Verseuse bleue, chantée par Marichal. Rádio 1900, às terças-feiras, às 9 da noite, no Canal 1. Edison Record. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. Terminou uma rebelião na unidade prisional de Parintins, a 369 quilômetros de Manaus. De acordo com a Secretaria de Segurança e Direitos Humanos do Amazonas, foram confirmadas duas mortes. Uma das vítimas teve a cabeça cortada e jogada para fora do presídio. A secretaria informou que está avaliando os prejuízos, uma vez que muitas instalações foram destruídas durante a rebelião e que os presos não fizeram reivindicações. O fim do levante ocorreu após a chegada do batalhão de choque da Polícia Militar procedente de Manaus. Daqui a exatos 29 dias, estará encerrada a propaganda eleitoral gratuita de primeiro turno para as eleições presidenciais. Depois do debate no SBT, antes de ontem, ainda estão previstos pelo menos 3 encontros entre os principais postulantes ao Palácio do Planalto. Em 16 de setembro, na Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. Em 28 de setembro, na Rede Record de televisão. E fechando a campanha, o debate da TV Globo em 2 de outubro. Na televisão serão 13 dias de propaganda dos candidatos à presidência, distribuídos em 2 inserções diárias, às terças, às quintas e aos sábados até 2 de outubro, a partir de quando esse tipo de propaganda estará proibida. Ao longo desse período, Dilma Rousseff terá aproximadamente 5 horas e meia para falar aos eleitores. Aécio Neves, do PSDB, 2 horas e 20 minutos. E Marina Silva, do PSB, 56 minutos. A mudança ocorrida nas últimas semanas, após a morte do candidato do PSB, Eduardo Campos, e a respectiva substituição por Marina, deu uma nova dinâmica ao processo eleitoral. A ex-ministra do Meio Ambiente cada vez mais tende a se tornar vidraça, sendo questionada pelos principais opositores, a exemplo do que ocorreu no debate do SBT. As pressões virão pelas redes sociais e pelas propagandas no rádio e na televisão. Tanto Dilma quanto Aécio insistirão na tese de que Marina não tem preparo para exercer a presidência e que será um risco entregar o país nas mãos de uma candidata que, além de não ter exercido cargos executivos eletivos, defende a possibilidade de candidaturas sem partidos políticos, o que poderia ser um flerte com o autoritarismo. Dilma tentará mostrar que a economia mundial, ainda em crise, seria um risco mudar o timoneiro e abandonar o projeto que tem dado conta do país ao longo dos últimos 12 anos, promovendo a inclusão e mantendo os empregos. Aécio tem 1 mês para convencer os eleitores de que ele representa realmente a mudança com segurança. Para isso, reforçará o discurso do PSDB como um partido responsável pela estabilidade econômica e por dar início aos programas sociais que acabaram unificados durante o governo do PT, especialmente de Lula, materializados no Bolsa Família. Por sua vez, Marina insistirá na tese de renovação da nova política e da possibilidade de que, caso eleita, consiga implantar uma outra dinâmica para governar o país. Vale lembrar que Marina Silva já esteve ao lado de Lula e Dilma. Segundo segurados do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, de Águas de Chapecó e Presidente Getúlio, em Santa Catarina, terão o pagamento de benefícios de prestação continuada, previdenciária e assistencial antecipado. As duas cidades tiveram estado de calamidade pública reconhecido no dia 30 de julho por conta das inundações e enxurradas. O pagamento dos benefícios foi antecipado para o primeiro dia útil de setembro de 2014 e enquanto perdurar a situação de calamidade pública. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União. Para pedir o adiantamento da renda, o segurado deverá formalizar a opção no próprio banco em que recebe o pagamento. O valor será devolvido em até 36 parcelas mensais, sem atualização monetária ou juros. A opção pelo adiantamento de uma renda mensal estará disponível durante 60 dias, no período de 30 de setembro a 28 de novembro de 2014. Aqueles que assinarem o termo de opção na agência bancária terão o crédito liberado imediatamente. Já os que fizerem em uma correspondente bancária terão o dinheiro liberado após 5 dias úteis. O projeto PLC 2/2011, aprovado nesta terça-feira pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, determina que as empresas privadas, os órgãos públicos e as entidades da administração pública e indireta estão proibidos de adotar qualquer prática de revista íntima de suas funcionárias e de clientes do sexo feminino. O projeto ainda precisa ser votado no plenário da Casa. Observemos que se considera revista íntima a coerção para se despir ou qualquer ato de molestamento físico que exponha o corpo. Assim, se houver revista, esta tem de ser discreta, com urbanidade e civilidade, sem expor o empregado. Não pode ser exigido do empregado ou do cliente despir-se ou mostrar partes íntimas do corpo e do vestuário. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados abriu na manhã desta terça-feira processo contra o deputado Rodrigo Betlen, do PMDB do Rio de Janeiro. Ele é acusado de desvio de verba enquanto estava na Secretaria de Assistência Social da Prefeitura do Rio. A partir da instauração do processo, o deputado não pôde mais renunciar para evitar julgamento. O processo investigará se o deputado quebrou o decoro parlamentar pela acusação de desvio de recurso e por não ter declarado à Justiça Eleitoral que tinha uma conta na Suíça. As denúncias contra Betlen foram reveladas pelas revistas Veja e Época. Em gravações feitas pela ex-mulher, a empresária Vanessa Felipe, o deputado admite o recebimento de propina, cerca de 70 mil por mês, e a existência da conta. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação, Edelson Moura. E Márcia Ferreira. Direção comercial, Zélia Maria. Coordenação de produção, Marina Moura. Sonoplastia, Márcio Silva. Análise e supervisão técnica, João Paulo Gassi. Direção geral, Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Até amanhã. E obrigado pela sua audiência. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.